Salvador, Alto do Rio Bravo, solicito ingresso até a ponte número 1. Gente do término. Alto do Rio Bravo, Bravo. O Alfa de Sei Bravo autorizado, parte 1 até a ponte 1. Ok, sim. 995, sendo a medicação utilizada em chegada bom, se desça para 2.000 pés sem restrições. Ajuste no 092. Zero quatro, bom dia, se na medicação autorizada de chegada bom, se desça para 3.000 pés sem restrições, ajuste no 012. Ativo no 012. 3597, bom dia, se a administração precisar de chegada bom, se desça para 4.000 pés sem restrições, ajuste ao salvador 1012. Uno 995, 3 ABLS, XOI, pistão 90, reporte estabilizado. 9970, good morning, Skok Ident, clear the Mari arrival, 710, level 050. Luno 804, desce para 2000 pés, registro permanência, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Luno 804. Zero 9970, 72,000 feet, QNH 1012. E 5,7, desce para 2000 países de ferramenta. 2012, tá 3,5,7. Luna 995, complexo final chame torre 11895. 295. Torre Salvador, algum 995 final estabilizado. Check trem, livre pouso, dono zero, vento 060 graus, 104 nós, 995. Vem que vai reportar o trem 995. CN570, sendo identificação, autorizado de chegada Mari, desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador, na 092. Baixou, travou, 995. Repouso, sistema 0, vento 0, 50 graus, 049. E Bruno 0, 995. Livre LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, já 3597. Zero 9970, 72,000 feet, QNH 1012. Apsania 570, desce para 3000 pés, ajuste permanente. Maintain arrival, speed on 9970. Runo 804, complete final de Tome Torre, Runo 895. 18-9-804, tá bom. Solo 995 no solo 37, zero direito, eu sou aluno 21-9. 219. Solo gol, 995, livrou? 1995, muito bom dia, prossegue táxi via Alfa, reporta o nome da Juliette. Alfa, informante da Juliette, 19. Runo 995 está autorizado a ingressar na Juliette, posição 03. 03, Laura. Runo 07, bom dia, senhora de indicação, precisado de chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 012. Tô em Salvador, bom dia, gol no 804, passando externo, trem baixo checado, a pista 1-0. Muito bom dia, gol no 804, livre pouso, pista na 0, 0, 0 graus, 049. Gol 04, livre pouso, pista 1-0. Runo 97, bom dia, será minha indicação 3 ativada bom, se desça para nível 050. Runo 970, clear ILS, report status. Rio 5973, bom dia, sendo a medicação utilizada chega da Mari, desça para nível 050. Rio 5097, complete final, chame torre, 11895. 11895, confirme. Afirmativo. Gente, está 3507. Torre Salvador, tá 3517, LS X-Ray. Tá 3517, continua a aproximação, guardando o pista livre, que negar 1-0, 1-2. Eu estou aguardando o pista livre, tá 3517. Runo 897, desça para nível, desça correção, desça para 4 mil pés, ajuste no 0-2.